E aí, beleza? Vixe, mano, mó zica. Que foi? Nem te conto. Então, cheguei na madruga em casa, minha mina tava me esperando. E aí? Nossa, falou uma pá. Diz que não aguentava mais viver desse jeito, que eu tinha que escolher entre as duas. Vê se pode. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é dançar. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é comer. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é dançar. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é comer. Ela veio de um jeito que eu não pude evitar. Me pegou, me levou pra pista pra dançar. Eu não sei, fiquei observando, gigando. Um ritmo envolvente e atraente que mexe com a gente. O corpo sente, a perna treme. Esqueço dos problemas quando eu estou com ela. Eu quero casamento, eu vivo esse momento. Segundo a segundo, maluco eu confesso. Sou apaixonado, eu não quero trégua, também não quero guerra. Se isso for um crime, eu quero a prisão perpétua. Pega a timidez e vem pra pista. Você e sua mina, risca, viva. Sinta adrenalina, deixa de bobeira e vem pra pista agora. Deixa de bobeira e vem pra pista agora. Deixa de bobeira e vem pra pista agora. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é dançar. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é curtir. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é dançar. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é curtir. Ela não é mais a mesma, mas mesmo assim ainda te amo. Ela ganhou o mundo e atravessou os oceanos. Hoje eu vejo ela em diversos lugares, na rua, no salão, nos carros e bares. Eu já sofri demais por ser fiel a você, mas hoje eles entendem o que eu queria dizer. Então sinta o grave, o médio e o agudo. Deixa ela tentar melhorar o nosso mundo. Você pode não gostar, mas não pode negar que ela tem o poder de fazer você dançar. Não adianta evitar porque as pernas obedecem. Renda-se, mano, é a força do rap. Então viva, sinta adrenalina. Deixa de bobeira e vem pra pista agora. Deixa de bobeira e vem pra pista agora. Deixa de bobeira e vem pra pista. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é dançar. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é curtir. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é dançar. O que fazer se ela me pegou assim? Assim eu quero é curtir. É, eu confesso que sou louco por ela. Que eu não vivo sem ela. Ela, a música que corre na veia, faz parte da nossa vida. O que fazer se ela me pegou assim?